ter fé e esperar. Em 5 de outubro de 1838, Maximilian morreu, pôs os pés pela primeira vez na pequena ilha de Monte Cristo. O conde o esperava. Bem-vindo, meu caro. Já o esperava, disse ele. O jovem devolveu a saudação sem muito entusiasmo. Acreditava mais naquele homem misterioso do que em qualquer outra pessoa, mas sabia que não lhe devolveria sua querida Valentine. Ambos caminharam até um rochedo onde o conde acionou uma alavanca. Uma porta se abriu e apareceu uma grande escadaria esculpida na rocha. Eles desceram a escada e chegaram a um imenso salão, ricamente decorado em estilo oriental. Sobre uma mesa havia as mais exóticas iguarias, frutas raras e vinhos dos mais variados tipos. Sente-se, convidou o conde, indicando uma confortável poltrona. Serviu duas taças de vinho e ofereceu uma ao jovem. Ainda pensa muito em sua Valentine? Mais do que nunca. Não consigo pensar em viver sem ela. Por isso quero ir ao seu encontro, disse com a voz arrebatada, própria dos grandes apaixonados. Beba, disse simplesmente o conde. Alguns minutos depois, Maximilian dormiu sob o efeito de uma poção que o conde havia misturado ao vinho. Quando acordou, estava recostado confortavelmente num grande sofá. Com os olhos ainda fora de foco, tentou ver o que havia ao redor. A imagem de Valentine surgiu diante dele. Estou sonhando ou morri e me encontro com meu amor, disse com a voz embargada. Junto de Valentine estava a bela Aide com seus vaporosos trajes orientais. Meu amor, não é um sonho. Estamos vivos e juntos, disse Valentine ajoelhando-se perto dele. Maximilian deu um grito e saltou do sofá abraçando fortemente a jovem, como se temesse que ela evaporasse diante de seus olhos. Depois de uma hora de júbilo em que ambos falavam ao mesmo tempo, rindo e se tocando para ter certeza de que não estavam sonhando, Morrel perguntou pelo conde. Ele deixou esta mensagem, disse Aide entregando-lhe uma carta. Ele leu. Meu caro Maximilian, meu filho, Jacob o conduzirá em meu outro navio até Livorno. Lá vocês encontrarão o senhor Nautier, que lhes dará permissão para casar. Tudo o que tenho na França, a casa em Champs-Élysées e a propriedade em Auteuil, é seu. Rezem por mim algumas vezes, pois preciso de suas orações. Sejam felizes e jamais esqueçam estas palavras. Ter fé e esperar. Seu amigo Edmond Danté, Conde de Monte Cristo. Onde está o conde? Perguntou Maximilian um pouco angustiado. Jacob apontou para o mar. Ao longo, bem distante, um barco navegava para o oriente. Adeus, meu amigo, meu segundo pai, murmurou o jovem, extremamente emocionado. Adeus, Aide, disse Valentine, minha amiga, minha irmã. Será que nos veremos novamente? Não esqueça o que o conde de Monte Cristo disse. O segredo é ter fé e esperar.